então, ora, muito bom dia. Ora, cá estamos mais uma vez com mais uma emissão, o fim de semana à porta. Ora, hoje é a última emissão do ano de 2021, não é? Vamos ensaiar de empolar este dia, que venha o outro e que traga muita saúde e mais alegria e menos doenças. Ora, então, hoje somos o 31 de dezembro de 2021, último dia do ano, como já falei, e então eu desejo um ótimo dia a toda a gente, muita coragem, e para todos os doentinhos, para as pessoas que trabalham, muita coragem também, e para quem viaja, também muita coragem, que tenham muito cuidado nas estradas, e não seja o que estejam a fazer. Ora, e então vocês estão à escuta da rádio Arco-Íris 96.2 e também, ora, nós estamos direto à rádio, mas também podem escutar a nossa rádio por internet e Facebook. Ora, então basta só fazer www.radioarcanciel.fr ou se não Facebook Arcanciel, Rádio Arcanciel 96.2, e vocês escutam então a nossa as emissões. Ora, e vamos então continuar com uma musicazinha que tem por título O Dia Paisão. Ora, desejo um ótimo dia a toda a gente e que esteja tudo bem disposto aí desse lado. Eu queria viver sempre do teu lado, ser alguém a quem quisesses dar amor. Estou por ti há muito tempo apaixonado, eu contigo vivo a vida como for. Quando te encontrei pela primeira vez, fica louco que não sei o que senti. Era amor, não sei, era melhor talvez, pois ainda fiquei mais louco por ti. O que foi que aconteceu, não sei dizer, já nada me importa se estiveres aqui. Sei que tenho alguém a quem amar e poder ficar sempre junto a ti. Tu serias Ora, 9:10 e vimos de escutar o Banda Lusa, então, e continuamos com a nossa emissão e vamos então passar a Ágata amanhã de manhã já será outro dia, já será o 1º de janeiro de 2022, e espero que tudo passe bem e que seja um bom ano a todos que estão à escuta da Rádio Arcancel, e não só, e a todo mundo. Então vamos escutar Ágata amanhã de manhã. Amanhã, a meu lado não queres acordar. Já me disseste tudo, sentes muito, mas que vais procurar a juventude que já não tens. Só te iludes, mas tudo bem. Estou aqui para tudo e muito mais. Amanhã vou fazer o que estás a pedir. Eu vou sair de cena, vivo apenas para te olhar. Arc-en-ciel, contactez le 02 38 43 48 00. Ora, e continuamos então com o agrupamento musical Evasão. Visitar a Luísa, a seca do bacalhau. Vejam bem que coisa gira, fiquei teso como um pau. Grande tamanha coisa, gritando pôs-se a correr. Haja alguém que me aguda, que com o pau me vai bater. Para pimba, pimba, pimba, talha, dá-lhe com o pau. Para pimba, pimba, pimba, talha, dá-lhe, que era pau. Para pimba, pimba, pimba, talha, dá-lhe com o pau. Para pimba, pimba, pimba, talha, dá-lhe, que era pau. Sem saber o que fazer, fiquei muito envergonhado. Nessa altura eu queria ser um bem. bacalhau demorado. Sorridente e bem disposto, lá subia-se cá acima, com uns vermelhões no rosto e vergonha da Luísa. Para pima, pima, pima, talho, talho, com o pau. Para pima, pima, pima, talho, talho, é carapau. Para pima, pima, pima, talho, talho, com o pau. Para pima, pima, pima, talho, talho, é carapau. Calhau de molho, já pronto a espiapar. Comemos no mesmo prato, mesmo ali à sombrinha. Aquilo foi um regalo, comemos até à espinha. Para pinga, pinga, pinga, talho, talho, com o pau. Para pinga, pinga, pinga, talho, talho, é carapau. Para pinga, pinga, pinga, talho, talho, com o pau. Para pinga, pinga, pinga, talho, talho, é carapau. Comemos no mesmo prato, mesmo ali à sombrinha. Aquilo foi um regalo, comemos até à espinha. Para pima, pima, pima, talho, talho, com o pau. Para pima, pima, pima, talho, talho, é carapau. Para pima, pima, pima, talho, talho, com o pau. Para pima, pima, pima, talho, talho, é carapau.

cantar, um encanto sem igual, onde nós vamos cantar. Isso é verdade, numa romaria em Portugal há sempre um acordeão. E aqui também, a gente tem que fazer a festa, não é? Temos que nos alegrar, então força. Até já podem começar a treinar para logo à noite, se tiver um baile ou convidado em casa de alguém, já pode começar-se a treinar para fazer o seu fim de ano. E a nossa imigração está de férias outra vez. E a nossa imigração está de férias outra vez. Ora, 10 horas e 1 minuto e já passamos a nossa primeira hora da emissão, o fim de semana à porta. Então vamos continuar com a nossa música e desta vez o Dia Paisão, a bela portuguesa. Ah, então, boa disposição, um ótimo dia que eu desejo a todos e que corra tudo bem este fim de ano de hoje para amanhã. Então vamos ouvir o Dia Paisão, a bela portuguesa, que eu até... Estou aqui sozinho, mas até estou a dançar aqui na cadeira, a bater o pé e tudo, que estou com muita, muita alegria. E vocês, espero que estejam aí também desse lado com muita alegria e muita coragem para todos, sobretudo para os doentinhos que estão à escuta da minha missão, que tenha muita, muita saúde e muita coragem. Então, vamos lá ouvir o Dia Paisão, a bela portuguesa. Sempre um forasteiro com saudade. casa das mulheres que Deus pôde criar. Ai, é saudade e a esperança de um dia voltar para te abraçar. Eu sei, essa linda portuguesa com quem eu quero casar. E continuamos com Zé Maroa, Duas Rosas. Vocês já estão a ficar aqui, já estão a ficar bem treinados para logo, só com a música da Rádio Arc-en-Ciel. Então força, vocês deem um pezinho de dança para logo não se engasgar a dançar, porque já faz muito tempo que a gente não dança e depois não sei se muita gente ainda sabe dançar. Olha, eu ainda sei um bocadinho, até estou aqui a sentar, estou a dançar. Então vamos escutar a música, força aí desse lado. Que fazer, dei-lhe duas seguidas e a sanga passou. Dei-lhe duas seguidas e ela perdoou. Dei-lhe duas seguidas e com duas rosas até amor me chamou. Dei-lhe duas seguidas e a sanga passou. Dei-lhe duas seguidas e ela perdoou. Dei-lhe duas seguidas, benditas rosas que salvaram. Passar com uma flor dada por mim, então colhi uma rosa encarnada. Logo lhe dei, mas ela nem quis saber. E assim até que só uma não chegava, precisa mais para desculpar e esquecer. Eu por amor voltei lá fora ao jardim, colhi outra e assim fiz o que tinha que fazer. Dei-lhe duas seguidas e a sanga passou. Dei-lhe duas seguidas e ela seguida, e com duas rosas até amor me chamou. seguida e a sanga passou. Dei-lhe duas seguidas e ela perdoou. Dei-lhe duas seguidas e com duas rosas até amor me chamou. Dei-lhe duas seguidas e a sanga passou. Dei-lhe duas seguidas e ela perdoou. Dei-lhe duas seguidas. Bem-vindas rosas que salvaram nosso amor. Ora, e vimos ouvir José Malhoa, dele duas rosas. Então, continuamos e vamos seguir com Helena Correia, o baile dos solteiros. Isto hoje, o baile não é só dos solteiros, é de toda a gente e quem puder ir dançar. Então, vamos ouvir esta bonita canção, Helena Correia, baile dos solteiros. Venham comigo para o baile dos solteiros. Hoje é que vai ser, vai, vai. Toca a dançar, vamos embora, vamos para o baile. Pezinho de dança em qualquer arraial. E se for com joelhinho Ora, e vocês estão à escuta da Rádio Arco-Íris 96.2. Se ainda não se ligou à música, então ligue-se. Ligue-se à Rádio Arco-Íris 96.2. Ai, eu adoro dançar nas noites quentes de verão. A mulherada a gritar, vem se não digas que não. Dou um pezinho de dança em qualquer arraial. E se for com juizinho, ninguém leva a mão. Ai, eu adoro bailar, não sou só de uma mulher. Pois quando chego à festa, todos querem o Zé. Mas que homem tão abusado e convencido também. Tu para ficares do meu lado, tens que te portar bem. Ai, eu agarro-me a elas. Não, senhor. E dou-me uma massa nela. Mas que horror, tu para bailares a meu lado, tens que ser comportado e ter muito juízo. Ai, eu atiro-me a elas. Thank you.

esta festa é de todos. Vamos por tudo a mexer, deixar para trás o desgosto, que a vida é para viver. Hoje a noite é para far, hoje é só para rezar, até de madrugar, nosso gole parar. Hoje a noite é para far, hoje é só para rezar, até de madrugar, nosso gole parar. Hoje é o dia de festa, comece então. Venha ouvir aí a chuva, venha a marcha e o malhão. Hoje a noite é para far, hoje é só para rezar, até de madrugar, nosso gole parar. Hoje a noite é para far, hoje é só para rezar, até de madrugar, nosso gole parar. Hoje o dia de festa começa então. Venha ouvir aí a chuva, venha a marcha e o malhão. Hoje é só para dançar, até de madrugar, não se pode parar. Hoje a noite é para far, hoje é só para dançar, até de madrugar, não se pode parar. Hoje o dia de festa começa então. Vem ouvir aí a chuva, vem lá, hoje a noite é para far, hoje é só para dançar, até de madrugar, não se pode parar. Hoje a noite é para far, hoje é só para dançar, até de madrugar, não se pode parar. Hoje o dia é de festa, começa então. Vem ouvir aí a chuva, vem a marcha e o malhão. Vem ouvir aí a chuva, vem a marcha e o malhão. Ora, 10 horas e 34 minutos aqui nas nossas ondas da Rádio Arco-Íris. Então, eu vou passar aqui uma canção que tem por título Fernando Santana, Foste Tu. E esta canção é pedida do Ser Agostinho Monteiro para todos os seus doentinhos, para todos os doentinhos do mundo, para todo o auditório da Rádio Arco-Íris e não esquecendo todos os animadores. Então, da minha parte, eu desejo um ótimo dia, um bom fim de ano e um bom ano novo também, e que tenha muita, muita saúde, é o que eu desejo. Então vamos ouvir já o Fernando Santana, Foste Tu. Foste tu, hoje sei, foste tu.

Previmos de ouvir Graciano Sagra, a Senhora dos Imigrantes foi pedido de ser a esperança para ser Armando, para toda a sua família, para todos os doentinhos do mundo, para todo o auditório da rádio, para todas as pessoas que a conhecem. Ora, e continuamos então com... Vamos continuar com Já que a vida é um malhão. E então esta música é dedicada ao Si José, que foi, era o nosso animador da... da porta aberta ao desporto. Então, Sr. José de Treinou, que desejo-lhe um ótimo dia e ele deseja um bom ano a todo mundo e a todas as pessoas que o conhecem e que desejam umas boas saídas e umas ótimas entradas. Então, vou passar aqui a canção Já que a vida é um malhão. E ele deseja também os parabéns a todos os portistas que a gente estamos de parabéns que ontem o Porto conseguiu ganhar outra vez ao Benfica por a segunda vez. Então, vamos ouvir esta cançãozinha. Esta vida é um malhão, esta vida é um malhão e hoje em dia tudo malha. Até a política malha, até a política malha e tem sempre um malho à mão. E tem sempre um malho à mão e muitas vezes nos dá grandes lições de malhão. E teve um rico malhão, mas por ela abrir a boca ficou sem nada na mão. Quem não me acredita, pergunte ao Clinton se é ou não. Ela até já fez um livro. Já fez um livro que é de tirar o chapéu. Que é de tirar o chapéu. E quando ela o apresenta, até já se põe de pé para explicar o malhão e dizer o que ela é. Até artolas e artistas, até artolas e artistas já vão aprendendo aos poucos. Já vão aprendendo aos poucos a malhar em sinfonia, muito malham uns nos outros. Já que a vida é um malhão, já que a vida é um malhão, vamos malhando até ver. Vamos malhando até ver. Eu cá também tenho um malho para malhar o que aparecer. Oh, oh, oh.

primeiro era tudo lindo. Eu era a mulher mais feliz. Mas com o tempo tu mudaste, me abandonaste vezes sem fim. Agora tudo é diferente. Já não sou a mesma mulher. Quando vieres com o teu charme, aí eu bem alto te vou dizer: vai, vai, my love, vai, vai. Ora, então vamos continuar com a nossa emissão, o fim de semana à porta, e tenho aqui uma dedicatória que é da parte de Eduardo Teixeira para a sua esposa e para todos os seus colegas que o conhecem, e deseja a todas as pessoas uma ótimas saídas e umas ótimas entradas, que ele deseja um bom ano novo a todas as pessoas que o conhecem. E também à Rádio Arco-Íris e ao animador, e de minha parte, meu muito obrigado, e desejo um ótimo dia e boas entradas para o ano novo de 2022. Até vou passar aqui uma canção que tem por título Tony Carreira, Quando Chega a Solidão. Aquela cruz que deixaste me deixou. Escondo-me entre a multidão e até penso que a razão meu sentimento venceu. Eu não minto, quase sinto que sem ti eu. Mas quando chega solidão, quando a noite se abrir,

não param de olhar e de fixar esses olhos teus. Esses teus lábios são da cor da paixão que aqui em mim mora. Lábios que eu vivo a amar e que me fazem sonhar pela noite fora. Carinha tão louca, deixa águas na boca e sempre a banhar. Vão marcar desejos, correr-te de beijos, vou-te devorar. A morrer aos poucos, com sonhos tão loucos, desde que te vi. E desde esse dia, essa nostalgia tão louca por ti. Este peito sonhador é cobre de amor que em mim flutua. Esta boca tem carinhos e muitos beijinhos para a boca tua. Desde o primeiro olhar só vivo a sonhar loucuras sem fim. Carinha louca, te espero porque te quero perto. Ora, 11 horas e 24 minutos e estamos apenas da meia hora do nosso fim de emissão, o fim de semana à porta. Então continuamos com a nossa dedicatórias e desta vez é da parte de Maria do Céu para todos os doentinhos do mundo, para todas as pessoas que a conhecem e não esquecendo da Rádio Arco-Íris e todos os animadores e da minha parte o meu muito obrigado e desejo um ótimo dia e tudo de bom e um ótimo ano novo de 2022. Então eu vou passar aqui uma canção que tem por título, o Graciano Sagra, Distante a Sonhar. Vejo um monte que me dá tanta emoção. Quando acordo sem querer estou a chorar. Com tristeza eu canto esta canção. Lá,

Ora, então vimos de ouvir o Capa Negra, que foi pedido da parte de Jeanne para todas as pessoas de Châteauneuf-sur-Loire e de Orléans e todas que a conhecem, que fazem anos hoje e amanhã. Ora, então e continuamos com as nossas músicas, e esta música, je vais parler un peu en français, parce qu'il y a une personne qui m'appelait en disant que bon, l'émission et les musiques et tout ça, que c'est bien, mais qu'il faut qu'on parle un peu en français. Mais là, je vais faire une dédicace d'une chanson française pour tous les Français qui sont à l'écoute de notre radio Arc-en-Ciel. Et je vais passer un temps où Mike Brandt, Laisse-moi t'aimer. Et là, je vais parler en portugais et... Ça, je la dédique de plus à ma femme, parce qu'elle aime bien écouter ces musiques-là. Et donc, pour tous qui sont à l'écoute de Radio Arc-en-Ciel, une bonne journée et on va écouter le Laisse-moi t'aimer, Mike Brandt. Et si vous voulez danser un peu, vous pouvez danser, hein, c'est pas interdit. Hein. Laisse-moi t'aimer toute une nuit. Laisse-moi toute une nuit faire avec toi le plus long, le plus beau voyage. Oh, oh, oh, veux-tu le faire aussi? Une hirondelle fait mon printemps quand je te vois. Mon ciel devient plus grand. Je prends ta main, alors je sens que j'ai pour toi, oh, oh, oh, l'amour au bout des doigts. La feuille qui grandit a besoin de lumière. Et le poisson meurt sans l'eau de la rivière. Aussi vrai que nos corps sonnaient de la poussière. Toi, tu es mon soleil et mon eau vive. Laisse-moi t'aimer rien que de nuit. La musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Alors la musique c'est comme ça, et on va continuer avec Nelson Ned, que faz domingo à tarde? Não se sabe, porque com o tempo que se vai passar, a passagem de ano novo e depois no sábado a descansar, domingo não se sabe. Também podemos ainda ir ao baile. Então, boa continuação e sejam todos bem-vindos à escuta da Rádio Arco-Íris. Responda, mas diga a verdade, pois eu quero sair com você domingo à tarde. Então, e vimos ouvir a canção Quero Ir Sair Com Você Domingo à Tarde. E vamos continuar com a nossa música. E desta vez eu vou passar uma canção para todas as pessoas que me telefonaram para aqui, para a rádio, a festejar um bom ano e fazer discos pedidos. E então eu vou passar uma canção aqui com muito gosto e prazer e com muito carinho. E é uma canção francesa. Que c'est pour título o Frédéric François, Mon corps te dit je t'aime. O meu coração também diz je t'aime a todo mundo que me telefonou hoje e a todas as pessoas que estão à escuta da nossa rádio Arc-en-Ciel e que tenham um ótimo fim de ano e umas boas entradas de um fim de um ano novo de 2022. Então vamos escutar esta bonita música. Thank you.

assim que o catular vai ser o fim. Meu bem, não vá, pois eu cá sei que o catular não nos faz bem. Eu vamos sofrer, eu vamos ter dor e a distância ao ponto e pouco pode matar nosso amor. Eu vamos sofrer, eu vamos chorar. Ora, pois é, meus amigos, é com esta canção que eu acabo a minha missão, o fim de semana à porta este ano. E cá estarei, então, terça-feira para o ano, se Deus quiser, com vocês. Então, eu daqui a pouco deixo-vos com a RTP Internacional para saberem alguma notícia lá de baixo. E só tenho a desejar a todos que me telefonaram, meu muito obrigado, que suetaram-me o fim de ano e que me deram os melhores bens para o ano 2022. E eu também desejo a todos muita, muita saúde, umas boas saídas e umas ótimas entradas de 2022. É o que eu desejo a todo mundo e a todos os ouvintes que estão à escuta da Rádio Arco-Íris e não só, e também à nossa direção da rádio e a todos, a todas as pessoas que me conhecem. Ora, então estarei cá terça-feira, se Deus quiser, no ano de 2022, e até lá, espero que vocês cuidem bem de vocês, façam a festa, mas façam muita, muita atenção a este vírus. Vejam com cuidado com quem se junto e tenham muito, muito cuidado, porque isto está a andar cada vez pior. Então, um bom ano a todos. Muita saúde é o que eu desejo, felicidades para todos e tudo bom para todas as famílias. E até lá, o meu muito obrigado e um ótimo dia de terça-feira. E bom ano outra vez, e vou-vos deixar com o RTP Internacional. Longe da vista, perto do coração. Bom dia, são 11 horas no continente e na Madeira, 10 nos Açores. 15 pessoas tiveram de ser realojadas nos Açores. O mau tempo provocou a inundação de casas, também arrastou automóveis na ilha de São Miguel. A África do Sul já passou.